Ai, droga. Chama suas colegas, o comboio do louco faz cangalha só xereca. Vem pra frente, ai, droga. E chama suas colegas, o comboio do louco faz cangalha só xereca. Produções, mixagens, DJ Benema. Ai, droga. Chama suas colegas, o comboio do louco faz cangalha só xereca. Vem pra frente, ai, droga.